mineiro num cajueiro, que além de fruto da flor, dá uma sombra que traz aí na gente uma paz de corpo inteiro. Me dá um cheiro pra eu sentir o teu sabor, eu vou descobrindo seus atalhos em meio aos galhos, flor e fruto que sou. Me deixei por um triz pra colher sem cortar pela raiz. Deixei por um triz pra colher sem tirar pela raiz.